Do Jorge Mitraja, tu sabe da sentença, mano, não inventa. Sem treta e algema, fugiu dos problemas. Sem mente pequena, analiso a cena, sabendo a sequência, assistir a doença. E no final de tudo, o crime não compensa. Com a peça na cintura, cabeça na guilhotina. Polícia na procura enquanto os manos estão na esquina. Bebidas caras, grana de sobra. Uma vida de luxúria, na loucura cê se afoga. Opero lá, que te transforma em ré.